O dia 29 de outubro na história. 1810. Por decreto, é fundada a Real Biblioteca do Brasil, a atual Biblioteca Nacional. 1923. Foi fundada a República da Turquia, que transformou o país no mais ocidentalizado entre as nações islâmicas. 1929. No pregão da Bolsa de Valores de Nova York, 33 milhões de ações trocaram de mãos, contribuindo para a Grande Depressão da década de 1930. 1945, um golpe de Estado tirou o presidente Getúlio Vargas do poder. Os militares se irritaram com a nomeação de Benjamin, irmão de Getúlio, para a chefia da polícia. Dentre os golpistas estava o general Eurico Gaspar Dutra, que seria eleito presidente pelo PSD. 1956. Apoiados por tropas francesas e inglesas, soldados israelenses atravessaram a fronteira com o Egito e invadiram a Península do Sinai. 1972. O grupo Setembro Negro, responsável pela morte de atletas israelenses na Olimpíada de Munique, sequestrou um avião da Lufthansa que voava para a Turquia. 1973. O Hospital de Oncologia, inaugurado no Rio de Janeiro, foi o primeiro posto do INPS especializado em tratamento de câncer. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.